Quanto à força do braço que vinga, vendrão os ventos girar-nos as guilhas, seremos muitos, seremos alguém. Cantai, rapaz, dançai, rapariga, e vós, altivas, dançai também. Cantai, rapaz, dançai, rapariga, e vós, altiva, dançai também. Levanta o braço, faz dele uma vaga, que vengam chuvias lavar-nos as caras, seremos muitos, seremos alguém. Cantai, rapaz, dançai, rapariga, e vós, altiva, dançai também. Cantai, rapaz, dançai, rapariga, e vós, altiva, dançai também.